A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, você sintonizado com a Voz da Rússia, está no ar mais uma edição do programa que é sensação no mundo das ondas curtas, é Onda DX, um programa feito por você e para você. Edição e apresentação de Jonas Bernardino, direto dos estúdios na Piatnitskaya, número 25, em Moscou. Dicas, as últimas notícias do mundo do rádio, cartas dos ouvintes, informes QSL, convidados especiais e muito mais aqui no programa Onda DX, que está no ar. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. E na edição de hoje, além das últimas informações do rádio na Rússia e no mundo, trazemos o Onda DX na grande rede. Para isso, acesse a nossa página no Facebook. Basta digitar em busca Programa Onda DX. E tem ainda a oportunidade de nos seguir no Twitter, www.twitter.com/OndaDX. E não para por aí. Agora temos o portal Rússia e os países de língua portuguesa. Para isso, acesse www.news-off-russia.info. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. Rádio Canadá é mais uma emissora que abandona as ondas curtas. Ela anunciou os cortes radicais nos próximos 3 anos e cerca de 650 postos de trabalho serão eliminados. O centro transmissor de Sackville será fechado, assim como todas as emissões em ondas curtas. O foco da emissora será trabalhar apenas pela internet. As transmissões em ondas curtas serão eliminadas de forma gradual. A produção de programas para a internet será em apenas 5 idiomas, inglês, francês, espanhol, árabe e mandarim. As sessões de língua portuguesa e russa serão encerradas. Os últimos programas em português serão levados ao ar em junho. É mais uma emissora que deixa as ondas curtas, o que é uma lástima. E a Rádio Romênia Internacional continua com presença marcante nas ondas curtas. A emissora conhecida pela sigla RRI, Rádio Romênia Internacional, permanece marcando presença ativa nas ondas curtas. Diariamente vão ao ar diversas emissões em espanhol para todo o mundo. A emissora divulga o seu novo esquema de transmissões, válido até o dia 30 de junho de 2012. Atualidades do rádio na Rússia. E agora em notícias do rádio aqui na Rússia, a rádio Energy ocupa o primeiro lugar na preferência dos jovens. Entre todas as emissoras de rádio de Moscou, a rádio Energy é quem conquista o auditório jovem da região. Segundo o rating TNS de janeiro a março de 2012, a rádio Energy continua a liderar na categoria dos 12 aos 19 anos de idade. Os jovens moscovitas que preferem essa rádio atingem 24,7%. A rádio Energy, junto com o projeto Corporação de Radiodifusão Pro Mídia e o grupo francês NRJ, é uma das marcas mais poderosas na indústria radiofônica mundial. E o canal RU TV anuncia o concurso Forever Bold filme As Vovós. É que de 1º a 30 de abril o canal RU TV realiza um concurso todo especial na véspera do Eurovisão 2012. E para se tornar famoso é muito fácil. Para isto basta fazer um clipe com a música das Vovós de Buranov e ser o melhor no concurso da RU TV. Então, ligue sua fantasia, pegue uma câmera e entre em ação. Crie seu vídeo com essa música que em breve será ouvida por todo o mundo no concurso Eurovisão e apareça na telinha da RU TV. E no final de abril, o autor da canção Victor Dobrich e as Vovós de Buranov é que irão pessoalmente escolher os clipes mais criativos e fazer a premiação dos vencedores. Vamos aguardar pelo resultado aqui no programa Onda DX da Voz da Rússia. O programa Onda DX e a história do rádio. Em história do rádio aqui no Onda DX, vamos falar de uma notícia que revoluciona o mundo do rádio. É que a Câmara aprovou a inclusão de Landel de Moura no livro dos Heróis da Pátria. Uma reportagem de Luiz Cláudio Pinheiro e edição de Mariana Monteiro. Padre e inventor, Moura obteve nos Estados Unidos em 1904 a patente para o transmissor de ondas de rádio, o telefone sem fio e o telégrafo sem fio. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou em caráter conclusivo o projeto de lei 7.504/10 do Senado, que determina a inscrição do nome do padre Roberto Landel de Moura no livro dos Heróis da Pátria. O cientista Landel de Moura destacou-se por ter obtido nos Estados Unidos em 1904 a patente para o transmissor de ondas, o telefone sem fio e o telégrafo sem fio. O projeto segue para a sanção presidencial. Moura é considerado um dos vários pais do rádio, no caso, o pai brasileiro do rádio. Foi primeiro na transmissão de voz humana sem fio, radioemissão e telefonia por rádio, antes mesmo que outros inventores, como o canadense Reginald Fresenius, que realizou o feito em dezembro de 1900. Marconi se notabilizou por transmitir sinais de telegrafia por rádio, mas só transmitiu a voz humana em 1914. Pelo seu pioneirismo, o padre Landel é o patrono dos radioamadores do Brasil. Em 2011, é comemorado o sexicentenário de nascimento do padre Landel. Padre Landel desenvolveu experiências com fibra ótica e com fotografia da aura humana no século XIX. Landel de Moura foi ainda um precursor das telecomunicações da era moderna em diversas outras áreas. Projetou a televisão, o teletipo e o controle remoto por rádio. O reconhecimento do seu trabalho no Brasil, entretanto, demorou muitos anos, o que muitos atribuem à posição de atraso científico, tecnológico e industrial em que se encontrava nosso país no início do século XX. O coordenador do movimento Landel de Moura, Eduardo Ribeiro, afirmou que uma das grandes metas do grupo era esse reconhecimento. Ele é, de fato, um dos maiores cientistas da história, não só do Brasil, como da humanidade, sendo o pai do rádio brasileiro, tendo desenvolvido experiências com fibras óticas, com a televisão, com a fotografia da aura humana. Tudo isso estamos falando em finais do século XIX e início do século XX. Ribeiro lembrou que todo esse acervo que está documentado com patentes, com reportagens na imprensa da época, com testemunhos de autoridades nacionais e estrangeiras. Mesmo assim, ele simplesmente foi ignorado por nossa sociedade, por nossa história, por nossas autoridades durante décadas. Eduardo Ribeiro afirma que o movimento luta agora para que a história do padre Landel de Moura seja incluída no currículo do ensino fundamental. Ele destaca que o mais importante é que as crianças brasileiras saibam que esse homem existiu e conheçam um pouco do que ele fez. A iniciativa do projeto foi do ex-senador Sérgio Zambiase, do Rio Grande do Sul. Na Câmara, uma proposta semelhante foi encaminhada pelo deputado Giovanni Cherini, do PDT, também do Rio Grande do Sul. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.